Depois, quando a gente tentou lembrar do nome de cada um, cara. Peraí, você quer dizer o apelido, né? É, tipo. O do Joseph é. Ficou qual mesmo? Cata. Aí, Cata? ó, aí, ó. Cartar? Catar. É. Aí ficar tá coquinho no mato. Nossa senhora. Não. Aí teve ainda, certo? Aí ficou Assim, Joseph. apelido. Aí ficou Joseph É, mesmo. ficou Joseph, eu José, ou Zé, tanto faz. O Joey ficou Joey mesmo, o Jojo, né? Jojo. Aqui não é plebe não, cara. Boa noite, vocês estão ouvindo mais um diálogo? Vamos começando. É, começando aqui mais um áudio guiado. Aqui é o Zé. Pepe, já tirei a vela. Opa, aqui é o Jojo e deixem de ser bestas. Não precisam ir ao circo. Se querem ver animais, podem ouvir o podcast. Aqui é o Joseph e foi o gato ou o Kiko? Aqui é o Pedro. Sabe o que é o animal que come com rabo? Todos, porque eles não podem tirar o rabo para comer. Começando aqui mais um programa, terceiro episódio, né? É, do nosso podcast. A gente vai falar sobre a morte do Chespirito, do Roberto Gomes Bolaños. A gente não vai falar muito dessa morte dele, a gente não vai entrar em detalhes, porque foi uma comoção aqui nacional e principalmente mexeu com toda a América Latina e até em outros continentes, porque foi algo bastante. Foi um fenômeno, né? O que ele fez. E. É. E assim, aquela coisa que a gente via quando era pequeno, quando a gente via Chaves na hora do almoço, a gente via na hora, na tarde, assim. Porque toda vez que você sabe que o Silvio Santos muda de horário, ele sempre quer colocar o Chaves como arma, né? Sempre coloca na novela, sempre coloca no. Na, contra a Fátima Bernardes, qualquer dessas coisas assim, sempre muda de horário, Silvio Santos. É, a gente vai tentar lembrar aqui de bons momentos. Vai ter citações aqui de uma outra pessoa que não tá, que é o Juninho. Vai estar um áudio dele aqui na edição. É, vai também. Primeira aparição do Pedro aqui. Opa. E é isso, vamos começar mais um programa e vamos seguir em frente. Diz Leon. Ah, Lion. Gavião. Gavião. Muito errado. Vamos lembrar aquele episódio lá do. Como é que é? Do seu. Do professor Girafales perguntar pro Chaves. Das perguntas em inglês, assim, que ele faz. Amarelo. Amarelo. É Yellow, né? Porque não é Gelo, Yellow. É o Yellow. Amarelo! Não, seu tonto! Amarelo se diz gelo! Ah, que burro! Dá zero pra ele! E por que vou dar zero se ele respondeu corretamente? Não, não, porque disse gelo. E o gelo não é amarelo, é branco. Ah, Chaves, e se for uma raspadinha de laranja? Olha, podia ser dele. Aí não ficaria mais. É. Aí como é que é? Chaves, diga o que, que é prof. É. Burro em inglês. Professor. O quê? Professor, me pergunta como se diz professor, porque eu já aprendi como se diz professor. Vai. Ah, muito bem. Diga, como se diz professor em inglês? Teacher. E professora? Teacher. Não, Chaves, também se diz teacher. Do mesmo jeito? Sim, teacher é uma palavra que não tem gênero, portanto, é exatamente igual. Professor e professora. Entendeu? Sim, professora. É outra coisa. Tem o Blue Marinho. Ah, né? É. E pérolas. Pérolas. Ah, caraca, eu tenho muita raiva desse episódio, cara. Aí, dá um nervoso. Aí o Godinis. É com pérolas. Aí eu... Ah, caralho, finalmente. É, cara, que aflição, né? Como se chamam essas joias que vêm do interior de uma concha de molusco e que se fabrica com a baba do animal? E eu já sei. Ah, vamos ver. Essas joias se chamam brilhantes. Não. Olha, é uma coisa que vem com um caroço. O abacate? Não, umas bolinhas. As azeitonas? Não, umas bolinhas redondas. Redondas? Sim. Nhonho. Afinal, ninguém me responde a pergunta. Será possível que ninguém vai responder? Como se chamam essas joias? Ah, é uma que vive junto com a ostra? Sim. Ah, é o ostro! Olha, é uma coisa que as mulheres usam no pescoço. A etiqueta? Não. É uma coisa que as mulheres usam como adorno. O marido! Não. Preste atenção. É uma coisa que serve para fabricar colares de pérolas. Vejam. Para fabricar colares de pérolas. Com que se fabricam os colares de pérolas? Com as pérolas! Até que enfim. Muito bem, Godines! Outra coisa da escolinha, né, é que o que zoavam o Inhonho porque ele era gordo, né? Hoje em dia ainda não sei como é que eles deixam esses episódios passarem na TV, porque hoje em dia iam falar que é bullying. Ah, cara, tem que tanta... não ia poder passar. Tem tanta coisa do Chaves que eu vejo que é bullying, assim. Os loucos, moleque que é pobre, que mora na rua. E outro só porque é gordo, né? Aí como é que é outro também, que ficam zoando demais? O Seu Madruga, que é um... Fica zoando a dona Clotilde, que é uma senhora. Cara, só pra ver isso daí, mano, o Chaves poderia ser até bonito, né? Se algum deputado de mal, assim, de má intenção, né? Eu não acho que você precisa ir tão longe. Acho que tá mais pra mal informado. É, mas assim... Eu não acho que você precisa ir tão longe pra dizer que o Chaves precisa ser banido, mas só os episódios tem a Chiquinha. Você acha? A Chiquinha é muito troll, né? A Chiquinha né? É filha da puta, cara. É, representa a filha da puta mesmo, a Chiquinha. Ora, Chiquinha, até que enfim você levantou a mão. Vamos lá, diga. Posso ir lá fora? Não! Sigo meus bons? Eu lembro de uma parte do Chapolin, assim, que é do Pepe lá, vocês se lembram? Que tá uma câmara secreta e o professor Girafales tá lá. Eu acho que ele tinha uma passagem secreta, só puxar a vela e a câmara abre. Tira-se a vela do candelabro e a porta se abre. Aí depois coloca a vela de novo e fecha a câmara. Volta-se a colocar a vela do candelabro e a porta se fecha. Você entendeu? Muito engenhoso. Aí do nada colocou tirou a vela, aí não funcionou. Aí colocou a vela de novo, não funcionou. Ué? Que foi? Quem foi? Não sei, ué. Pepe, já tirei a vela. Pepe, já tirei a vela. Aí do nada aparece o Godinho sentado assim dentro do jornal, aí dentro da câmera. Já vou! Aí abre a câmera e o Chapolin fica percebendo que não é uma tecnologia, né, e tudo mais. E esse é o engenhoso sistema que você inventou? É. Isso o quê? Há um instante atrás a porta se abriu unicamente quando você disse... Encostar na porta da câmera falando, caso isso não funcionar... É só gritar, Pepe, já tirei a vela. E do nada aparece o Pepe, puxa a câmera de novo e o Chapolin cai dentro da câmera. Foi isso mesmo. Então qual é o mecanismo? A vela que se tira ou o Pepe que não abre? É foda essa parte. É muito boa essa parte. Cara. Mas é o Chapolin colorado. Não contavam com você, o Pepe? Sim. Tá bem. Assim, pessoal declara ainda. Eu vi uma mulher falando na reportagem do SBT declarando o Chapolin que é um anti-herói. Aí eu penso, cara, se o Chapolin é sendo considerado um anti-herói, assim, é um. Você acha? Eu não acho, não, assim. Na verdade, ele pensa mais. Pra mim, o termo assim, anti-herói, eu acho que é aquele herói que também tem uma certa. Um pensamento mais egoísta, assim, pensa mais nele. Eu, de vez em quando, eu vejo o Chapolin pensando nele mesmo, assim, mas raramente, assim, eu acho que ele... Acho que a ideia do herói, não, do Chapolin que o Roberto Gomes Bolanho queria fazer não é isso. É um herói bobo, assim, um herói que nem outros personagens do Chapolin, é algo bem patético, entende? Eu acho que ele tem maneiras únicas de procurar soluções para o problema dos outros. É, eu penso, assim, do Chapolin, aquele herói atrapalhado que... Eu considero ele um senhor do tempo, porque... É um cara que tá, o Highlander, né? Porque é um cara que tá vivo assim há bastante tempo e vai em várias épocas, Velho Oeste, época medieval, aquela época do Japão feudal. E até os tempos atuais, né? Ele vai pro espaço. É, porra, aquela parte do espaço, aerolito, cara, que não se lembra do aerolito, mano. Voando nos aerolitos. É, e aquela música do... Como é que é? Do cometa lá, o Chapolin com aquele... Lá, os astronautas vão pelo céu, capturando os planetas e as naves que poderão o seu voo superar os cometas. É essa, cara. Eu lembro que eu vi esse episódio completo, sem nenhum corte no SBT, no Tela de Sucesso, acredita? Nossa, cara. E logo em seguida eles passaram o da Branca de Neve, do Tune Tune Flies. Ah, sério. Puta, essa. Oh. Mas, é, como é que é? Aí o seu Madruga é o zangado. O professor Girafales é o cara mais astuto, né? O líder, né? O Chespirito é o dengoso, é o Dunga, né? O calado. O Kiko é o dengoso. Puta, é muito bom, cara. E cada um fazendo com a cara toda pálida, assim, mano. Muito engraçado. O seu Madruga todo ranzinza lá fazendo o zangado. Muito bom. A bruxa, a feiticeira lá, que não gosta da Branca de Neve, é a Florinda? É a Chiquinha. É a Chiquinha, é verdade, Chiquinha. É a Chiquinha. A Dona Florinda é a Branca de Neve, né? É a Branca de Neve. É. E o espelho é o próprio Ramon Valdez, né? Espelho, espelho meu que tudo sabe. Diga, quem é a mulher mais bonita deste reino? Tu, rainha. Tu és a mulher mais bonita deste reino e de todos os outros. Eu já sabia. E agora o comercial. Já saiu, Chaves, a cerveja incrível. Tome uma, Chaves, que eu já tomei. Tome outra, Chaves, que eu já cansei. Chaves, a cerveja incrível. É, e na verdade esse episódio era que nem vários episódios que tinha no Chapolin. Ele contando umas histórias e aparece o flashback, né, dessa história. Que nem daquele lá, da varinha lá, que ele fala Xirin, Xirion. Putz, é um velhinho, né, assim, é um velhinho tipo ranzinza lá, o Roberto Gomes Bolanho fazendo, né. Aí, tipo, aparece o diabo, que é o Ramon Valdez, né. Ele fala, ó, tem essa varinha aqui, mas tem que fazer um pacto, né, comigo. Ele se fez de ficar mais jovem, fez uma parte de pacto. Não sei o que acontece no final, que ele se dá mal, né, na verdade. E tem uma lição de moral, cada coisa dessa tem uma lição de moral, cada historinha. Isso que eu acho legal do Chapolin dele, contando essas histórias, e tem uma lição de moral por trás disso. Cara, eu vou dizer que o meu irmão por muito tempo usou essa parada do Xirin, Xirion como pra me zoar, eu não lembrava, sabe? Depois é que eu fui ver. Ele chegava pra mim e olhava assim, Pedro Xirion. Aí eu, que isso, cara, que tá falando? Eu nunca consegui entender, cara. Tipo, zoar pra eu sumir, sabe? Coisa assim. Sim. Eu nunca consegui entender essa. Xirin para trazer as coisas. E Xirion para afastá-las. De verdade? Como é que é? Ô, Joseph, tem algo assim que você lembra assim, do Chapolin? Assim, você... Ah, que eu mais lembro é tentar resolver alguns probleminhas, né? As pílulas de... Nicolismo. Pílulas de polegar. No Nicolismo, né? Tem tudo que é, né? É, tem vários nomes, dependendo da dublagem. Que nem chama o vermelhinho, né? O Chapolin de vez em quando. É aquela coisa que todo mundo queria ter pra sair batendo na cabeça dos outros, era a marretinha dele, né? Marreta biônica. Marreta biônica. Pô, você tinha marreta biônica. Todo mundo quer acertar a cabeça dos amiguinhos. Isso sua mãe comprava. seu irmão ia chorar se você bater nele tanto a mais. É, que outra coisa que as anteninhas de vinil, como é que ele fala? Ele fala... Não, calma, não, palma, não criemos cânico. Palma, não criemos cânico. Como é que é? Outra coisa que eu lembro do Chapolin, que ele tá lá conversando com um gringo, né? O gringo, né? É americano, ele tá lá conversando com ele. E esse gringo que fazia era o Godinez, né? O irmão do X-Spirito. Aí ele tá lá falando inglês, ó. Tipo, aí do nada o Chapolin tenta falar com ele. Aí ele começa a... Mister, I have a dog. This is a pencil. I go to school. She's my sister. Santa Claus is in the water closet. Bom, é porque eu aprendi inglês por meio de discos. Por meio de discos, é? Sim, ouça. Mary has a book. A book? A book? A book? A book? A book. Putz, foi genial, cara, essa daí. Tem que falar do superpoder dele, que é o teleporte, né, cara? Ele teleporta pra qualquer lugar. Tem um episódio que eu acho que é com o Seu Madruga, que ele é no Velho Oeste. Eu não sei, acho que é no Velho Oeste. Ele fica tentando encontrar o Chapolin entra no barril e sai no outro, sabe? Bem galhofado. Sim. Porra, e a água da Jamaica, vocês se lembram? A dos bonequinhos lá, os fantoches assustadores? Que, tipo, eles tomam água da Jamaica e, tipo, eles começam a ver os fantoches meio que psicopata. Que, tipo, tá lá o Chapolin lá. Caraca. E um dos fantoches tava com um revólver na mão. Você se lembra não, o Joseph? Caralho, eu tenho que... Pera aí, não. Calma aí. Chapolin. Ah, puxa aí outros assuntos quando eu vou ficar pesquisando aqui. Fala aí da parte do Acapulco aqui. Ah, cara. A única lembrança que eu tenho é o Kiko bronzeado. Ah, o do cigarro, cara. As melhores situações são as situações em volta da piscina, né? Tesouro, pode pegar essas boias para entrar na piscina, mas não vá se molhar. Diga, tesouro. Deixa eu ir nadar um pouco. Sim, tesouro. Mas, por favor, não vá se molhar. Sim, senhor! Aí ele olha pra câmera, né? Tipo, eu te agarro pela cabeça, sim, e te jogo. Se continuar a gritar desse jeito, sabe o que eu te faço? O quê? Te agarro pela cabeça, assim, no pescoço, te dou um golpe, assim, com toda a minha força, e te jogo! Ah, é. A Titãzinha fez até uma paródia de YouTube Pooper, fez a Jorge. O Jorge. É, putz, ficou foda. Ó, vou mandar essa imagem aqui pra vocês, ó. Vocês vão ter que se lembrar. Outra coisa que eu lembro é que o Seu Madruga tava conversando com a Chiquinha, eu tava querendo colocar cigarro na bochecha do Kiko, pra ele ficar todo queimado. Aí o Seu Madruga começa a rir, né? E deu certo, ela não. Não, por que não deu certo? É porque eu coloquei no Chaves, aí o Chaves fica puto e vai atrás dela, né? Me disse que tava querendo tostar a pele. E apagou um cigarro nas bochechas dele. Ai, não! Queria tostar a pele com os raios de sol. Ah, pra pegar uma cor bronzeada, não é? Exato! Ah. Mas se deitou sem tirar o visor de mergulho. Teria sido melhor se tivesse apagado um cigarro na bochecha dele, sabe? Eu fiz isso no Chaves. Quer dizer que apagou um cigarro nas bochechas do Chaves, filha? Mas nunca mais torno a apagar. Escuta. Claro que nunca mais vai fazer, porque eu vou te pegar não, e... Não, Chaves, já pra... não, Chaves, as perseguições em Acapulco é foda, cara. Caraca. Passando por cima do Seu Girafales, que tava enterrado na areia, né? Sim, sim. Aí tem duas voltas. Tem a primeira da Chiquinha, que o Chaves não consegue... Faz ela cair na piscina, né? E tem a do Kiko. A do Kiko é a melhor, porque a do Kiko é tudo... onde o Chaves e o Kiko tá correndo, o pessoal da vila tá tudo completamente fazendo algo completamente mais sem noção do que antes, entende? onde tá a dona Florinda tava colocando, enterrando o professor Girafales na areia. Ela tava enterrando dessa vez e ele tava bem comprido, né, assim, o professor Girafales. Aí, na verdade, foi do pé do professor Girafales, aí foi do outro lado. Ele tem o pé do lugar. Aí, na verdade, era outro pé do professor Girafales. É! E do xadrez lá, o seu Madruga e o seu Barriga lá no xadrez. Aí o Chaves derruba o tabuleiro do xadrez. E o pobre do garçom, né, cara? Que sempre sobrava pra ele. O garçom tava. Ele achou que se safou, só que aí. É, garçom! Aí pá, cai a bandeja. Garçom! Quantas vezes, como agora, a reunião se estendeu até que chegou a aurora e nos surpreendeu. As estrelas testemunham nosso amor e semelhança. Ficou da hora, hein? Eu errei um pouquinho, mas... Não, é... Você gravou isso? Gravei. Ô, vagabundo. Ah, era só pra demonstrar. Ô, mas... Maldito, né? Ao meu lado está o Juninho. Mas, assim, o Juninho, ele vai ter seu espaço, mas ele não vai participar dessa pauta diretamente. Juninho, se apresente, por favor. É, eu sou o Juninho. Mas como assim eu não vou participar? É assim, como foi gravado ano passado esse papo, e meio que eu esqueci de chamar você, entendeu? Aí... Porra! Aí, cara, foi mal, tá? Mas assim, é... Você vai ter seu tempo, você pode falar seus projetos, entendeu? Você vai ter 5 minutos, beleza? Tá, pô. Ah, o cara... Ô, velho. Só assim... Ah, velho. Tá bom, né? Fazer o quê? Né? Senão você atira, aí é melhor ver o filme do Pelé. Então... Você me deu só 5 minutos, cara! Você ainda tive que arranjar o bagulho do Silvio Santos pra vocês? Calma que você vai ter seus 5 minutos no final. No final, tá? Relaxa. Ó, o Juninho vai estar participando no final desse episódio. Continue ouvindo, tá? E, tá bom. Tá bom? Juninho, muito obrigado, tá? Se quiser falar alguma coisa a mais antes de começar, pode falar. É... Porra, velho, só no fim? Ah, mano... Quero ver outra vez seus olhinhos lindos e serenos. Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Viu só? Sim. Valeu, Juninho. Nossa, muito obrigado. Cara, que isso. Prazer é meu. De Acapulco dá pra falar bastante coisa, né? Do Chaves ainda dá pra lembrar umas coisas, tipo, aquele episódio que tem uma Brasília, o Chaves vai lavar a Brasília, aí o Kiko, a Chiquinha, esconde, né, o carrinho de a Porsche de brinquedo do Kiko. Chiquinha! Hã? Onde está o meu carrinho? É que... O seu carrinho? Sim. É que é... Seu carrinho? Sim. Onde está? É que... Seu carrinho? Sim! Aí a Brasília não liga, né? Aí quando eles vão olhar o motor atrás... Vamos, pode ligar, vai! Ó! Ótimo! O que é que ele tinha? Segredos de mecânico! Eles tiram, aí tiram um carrinho, né? Aí acha só... Ah, ainda bem, porque por um instante eu pensei que a caminhonete tinha tido um bebê. Tirou a Porsche de dentro da Brasília. É legal que o carrinho era uma Porsche, porque a Porsche tem um motor atrás, né? E a Brasília também tem um motor atrás, né? Então... Aí o pessoal pensa que é a Brasília do seu barriga, né? A Brasília amarela. É engraçado atrapalhado quando o Chaves e o Kiko tentam lavar o carro. Come sabão! Que seu o quê? Esse balde aqui é meu? Não, senhor, esse sabão é meu aqui. Não é nada. Me dá aqui. Esse é meu. Eu tô falando que esse é meu. Você não vai com a minha cara? Mas a culpa é sua, porque esse balde é o seu e aquele é o meu. Tava lá o Kiko pedindo, abre a porta, Chaves, aí o... Não, fecha a porta, né? O Chaves fecha a porta e abre a outra porta, né? Aí do outro lado e dá um chute assim no Kiko, né? O Kiko cai no chão. Aí ele pensa que foi o Chaves que chutou ele, mas tava no outro lado, e como vai fazer isso, né? Kiko? Foi o Kiko, como se ele tá do outro lado do carro? É claro. Então por isso, olha. Como? Olha. Olha, olha, olha. Puxa, Chaves. Que coisa! Como você fez isso? Eu vou mostrar como foi. Puxa, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver outra vez, faz outra vez. Aí vai, Kiko. Tá, pode bater. Sai da frente, hein? E a porta abre, tá vendo? Viu? Não me fez nada. É, então. Mas fez a mim. A mão. Mano, tu quer brincar de mano? Mano da rua, tá aí, eu sou o segundo. Tô falando dessa mão, a minha, os meus dedos. Ai. Tá doendo, olha aí, machucou. Abre a porta, Chaves. Ah, sim. Esta ou aquela? Abre esta, não tá vendo meus dedos aqui, abre. Sim, mas é que abrindo a porta, fechando aquela porta, abre esta aqui. Fecha. Calma. A porta, Kiko, fecha. Eu ajudo. Agora eu não quero. Quer fechar essa porta, Kiko? Fecha, tá, Kiko. Fecho. Eu lembro do episódio mais engraçado de Chaves que eu vi na minha vida, que eu realmente ri acho que por 10 minutos, porque foi inacreditavelmente engraçado, que foi o episódio que o seu Madruga acha que vai morrer, que estão fazendo o funeral dele. Nossa, é muito bom. E no final o Kiko aí... leva porrada de pau. O Chaves. Ele começa a juntar dinheiro, né? Porque... Socorro, papai! O Chaves está louco! Vem cá! Ai, não, pode ficar tranquilo, seu Madruga, que eu não vou deixar matar o senhor, não. Eu já peguei o Kiko, agora falta pegar a Chiquinha. Não, porque o seu Madruga tá mal chocado, né? Porque acha que vão matar ele, né? Aí o seu Madruga. Aí do nada ele olha pro espelho. A caveira. A caveira. É muito bom, cara. Caralho. Aí o Madruga bota tenso lá atrás. Cara, aí do nada, como é que é? O Chaves tá lá, né? Chega mó tenso assim. Aí. Como é que é? O senhor não vai morrer, seu Madruga. Não, eu tô todo feliz, né? Vou matar o senhor. O senhor não vai morrer. Como? Vão matar o senhor! Como é que é? Aí aparece o Madruga ouvindo o pessoal falando, né? Ah, mas temos que tirar a pena. Aí aparece o Madruga tirando as canetas e jogando tudo fora. Aí a Chiquinha fala, ah, mas eu quero que ele não sofra, né? Ela tá falando do frango que eles vão matar pra... Ai, cara, muito bom. Puta, o quê? Vai me enganar que você sabe mesmo preparar um frango? Mas é claro, o frango é a coisa mais fácil do mundo. Olha, primeiro você corta o pescoço com um machado. Isso é claro, sim. É, e logo tiramos as penas. Depois tiramos... Ah, sim. É, e depois abrimos a sua barriga. Depois abrimos... Ah, sim. Se você quiser, eu mesmo abro com o machado. Claro. E depois a gente tira as suas tripas. Aí ele vai ver, né? Ele tá fazendo as velas do bolo. Aí ele chega, ah, você tem que ter as velas também. Aí os Chaves voltam lá, já estão preparando as velas. E agora? O que disseram? Já compraram o caixão. Nossa. E a bruxa do 71 foi buscar 4 velas. Percebe, Chaves? Eles prepararam tudo de antemão. E a dona Florinda foi preparar o café. Percebe, Chaves? Quer dizer que esta mesma noite ela vai servir o café no meu velório. Sabe, tudo isso quer dizer somente uma coisa, Chaves. Que eu vou morrer. Cara, e aquele episódio que eles vão na casa da bruxa do 71? Ah, porra, esse é foda também. Cara, aí do nada começa aquele lobo uivando, tem... Não, e o legal é que a entrada da casa da bruxa não é no mesmo andar da vila, né? Eles descem. É, questão de ter uma escadinha pra entrar na dungeon da bruxa. Na verdade, a imaginação das crianças, né? Tipo, vendo, né? Por dentro, assim. Isso que é mais... O plot twist é que eles nem entraram, né? É, que eles estavam usando a imaginação, né? Isso foi uma puta decepção na minha infância, sabe? Porque caraca, realmente ela é uma bruxa escrota, sabe? É, eu quando eu vi esse episódio, eu pensava também que era real isso daí. Quando eu vi a bruxa 71 vendo, estão bisbilhotando minha casa, né? E na verdade esse episódio tem uma grande mensagem também, que não deve julgar as pessoas pelas aparências, isso que é legal. Mas agora já sabemos que ninguém deve se guiar pelo que as pessoas parecem, e sim pelo que elas são. E que no mundo há muitíssimas pessoas boas. E também um grande chroma key, que é aquele gato voando. Putz, quem está aí? É você, Satanás? Quem está aí? Miau! É você, Satanás? Olha daqui! Cara, o Chaves é campeão do chroma key, cara. Uma coisa que eu sempre fiquei pensando, né? Hoje em dia mesmo, não é tão fácil você fazer um efeito de chroma key. Ah, mesmo que o efeito de chroma key no Chaves é usado de uma maneira mais ou menos, era um negócio caro pra época. Não era caro fazer desse? Era anos 70, né? Anos 70. Porque você tinha tinta de chroma key, que já é caro, porque é uma tinta especial verde. Quem está aí? Uma coisa que eu lembro do episódio desse gato aí do Chaves é que tem um colega meu na faculdade, que nem estuda mais, que ele espirrava e ele, tipo, pareceu o espirro dele, era assim, era parecer um gato, assim, fazendo assim o espirro dele. Uma vez que tava no meio da prova, o pessoal fazendo uma prova mó tensa, né, no primeiro semestre, aí do nada ele espirrou, né, aí veio, aí do nada um moleque do fudão, quem está aí? Aí o outro, é você, é Satanás? Todo mundo riu, mano. A galera não perdoa. Não perdoa, cara. E outros exemplos do chroma key do Chaves? Outros exemplos? Ah, o Chapolin, né? A gente não pode deixar de falar. Tudo do Chapolin. Tudo. Ele pequenininho, né? Ele voando, aí aparece o chroma key. Você vê ele no solo ainda, né? Uma imagem assim, cortando ele voando. Falando em voar e essas coisas, o Capitão Sam, né, cara? Time is money. Oh, yeah. Mini! O Chap... Você não é o Chapolin Colorado? Certainly not. Mr. Super Sam. Super Sam? Oh, yeah. Time is money. Aquele episódio que o Chapolin e o Super Sam foi morar num apartamento? Eu não lembro. Ah, no mesmo apartamento, aí um pegava o leite do outro e tomava sem querer. Aí achava que foi um fantasma, na verdade. Tipo, eles faziam várias atrapalhadas no estilo gordo e magro. E era muito boa, cara. Eu mijava de rir daquilo. O Chapolin encheu a caneca de leite e colocou em cima da mesa. Aí o Super Sam veio, toma o leite e deixa em cima da mesa o leite vazio, né? O copo. Aí o Chapolin pega o copo pra tomar, aí ele percebeu que tá vazio e enche de novo. Aí lembra que tem que fazer outra coisa e sai da sala. Aí aparece o Super Saiyajin de novo e toma o leite mais uma vez. Aí ele some. Vocês viram a imagem que eu mandei pra vocês? Eu vi. Vocês se lembram desse episódio, mano? Cara, eu lembro, mas... Assim, eu sei o que é, sabe? Eu olho assim, cara, eu lembro disso, mas eu não faço ideia, sabe? Assim, não tem nada na minha memória. Cara, é muito foda esse episódio, porque... Como é que é? Tem essa parte dos fantoches, e um desses fantoches tá segurando um revólver, querendo atirar o Chapolin. Aí, com uma vozinha assim, fininha, uma cara feia. Tem esse daí que é um anjo e o demônio que eu mandei pra vocês. Ele dá uma... E outro exemplo de chroma key, dá uma marretada, né? Espera um pouquinho, aí o fantoche sente a pancada e some, entende? O Chapolin usa a pastilha de nanicolismo, de nanicolina contra eles, nesse episódio. Aí, tanto é que no final ele vira também um fantoche no final do episódio. E é muito foda, cara, esse episódio. Vale a pena ver. Vamos finalizar por aqui, né? Porque já foi... Foi tempo. Foi uma hora, né? Não, na verdade, nem eu quero evitar que seja uma hora. Tanto é que eu quero que esse papo seja rápido, porque pra ter episódio de 40 ou 30 minutos, assim, o esperado. Eu queria que vocês falassem o que vocês, assim, consideram assim, a morte assim, do Roberto Gomes Bolanhos, assim, o Chespirito morreu com 85 anos, né, morreu. Eu tanto é que eu logo vou colocar um áudio aqui no meio da edição de um colega meu falando sobre isso, que é o Juninho, ele logo vai aparecer aqui falando. Eu queria que vocês encerrassem pra falar o que vocês acharam, assim, dessa morte, o que vocês acham que perdeu, assim... O que vocês acham dessa união ainda daquela formação que tinha entre o que tá vivo, né? Que na verdade é o Carlos Villagrã, a Maria Tanita de las Neves e a Florinda Menza e o Edgar Vivar. O que vocês acham sobre essa... Vocês acham que foi uma mudança... Teve muita mudança drástica? Vocês acham que... Porque essa semana a própria Chiquinha deu umas declarações mega polêmicas no Peru. O que vocês acham assim, disso? Eu acho que a vida pessoal de qualquer artista, de qualquer pessoa famosa, é problema da pessoa. O povo tem que aprender a saber diferenciar, né? Um pouco que a vida pessoal é uma coisa que está no nome. É a vida pessoal, é a vida privada. E que o que a gente tem que lembrar do Chespirito é que são os seus trabalhos, são o que ele lutou para fazer, e lembrar que assim, a ideia de um, a ideia de outro, esse personagem é de um, esse personagem é de outro. Então, para não ter essa de falar assim, ele foi o cara que criou isso, ele foi o cara que fez aquilo, você lembra do episódio mesmo. Você fala assim, nossa, o Kiko naquele episódio foi incrível, o ator do Kiko foi incrível, o ator do Chaves foi incrível, a atriz da Chiquinha foi incrível naquele episódio. Então eu acho que o que tem que se separar um pouco são as pessoas da obra, porque a gente aprecia a obra, mas e não tanto as pessoas, porque o que ele fez, ou deixou de fazer, isso realmente é um problema dele, né? Ao meu ver, assim, sobre a morte do Roberto Gomes Bolanha, foi trágica mesmo, assim, sobre, assim, tudo na vida tem que ter um ponto final, né, eu acho. Já, o pessoal não deve também, o alvoroço foi grande, mas eu não esperava tanto isso, assim, o cara já tava na cadeira de roda, mano. O cara, 85 anos, e tava desse jeito, a perca dele, o cara é um gênio, assim. O Joey mandou pra mim aqui no Skype uma vez, cara, eu li, era um texto de uma feminazi, né, o Joseph? Sim, eu que comentei com você dessa notícia, que as piadinhas sim. A mina falando que as piadinhas do Chaves eram machistas. Machista, tipo, por quê? Como? Se isso aí, particularmente, eu deixaria isso pra um outro podcast, porque isso aí tá mais enraizado em questão política. Isso, vamos mudar de assunto aqui. Uma coisa é certa. Depois daquele papo de política que a gente teve, a gente não vai falar de política, porque o pessoal. Cara. A gente nunca vai falar de política aqui, porque do jeito que foi aquela nossa conversa das eleições, né? Foi bem aquecido. Nem vai pro ar. São duas coisas que não se discute, religião e política, então... Não, discutir se discute, mas destilar por horas é foda. Não, você não discute porque... Você só discute com quem consegue discutir. Você não discute e não deixa a discussão pública, porque nós sabemos que existem pessoas que não vão apreciar o papo e... Vai dar dor de cabeça. Mano, eu acho que vai entrar isso também, o Star Wars, cara. Do jeito que a gente tá planejando esse programa. Só uma coisa, pessoal. O Han atira primeiro. O Han atira primeiro. A gente pode excluir os midichlorians? Nossa, claro. Não, os midichlorians, que é a explicação mais porca possível. São criaturas microscópicas. Microscópico você enxerga com uma lente, você não precisa de nada especial pra enxergar. Uma coisa é certa nesse podcast: a gente não vai falar de religião, política e midi-clórias. Matar midi-clórias. É. Vai matar midi-clórias. Se citar, vai ser cortada a conexão e ainda vai levar ban ainda. É, então, cara, muito obrigado aí pela participação de vocês nesse programa. É, realmente, valeu, assim, a gente tá no início. A gente tá tentando desenvolver esse conteúdo aqui. É, por enquanto, esses episódios vão ser curtos, assim, entre 30 e 40 minutos, mas logo, logo, a gente vai começar a expandir mais o tempo do programa. Como ainda é um projeto ainda... Divertido a gravação? Bom, cara, foi uma honra ter participado do primeiro episódio aqui. Foi bom conhecer o Joseph e o Joey. Prazer aí, galera. Prazer. É sempre bom trabalhar com vocês. Na moral, esses três aí que... Gravei quantos episódios, é? Três, né? É, esse é o terceiro episódio. É, beleza, cara. Tá sendo legal. Particularmente, tô gostando mesmo de estar trabalhando no podcast. É uma experiência boa. Sim. Só queria ter lembrado mais coisas de Chaves, porque é muita coisa. E é aquela coisa que eu assisti, mas eu não sei porque eu tenho memória. É sim, memória vaga, né? Eu assisto, tipo, assisti um filme semana passada, eu já não lembro, entendeu? Então a minha memória é muito complicada. Por isso que eu vou terminar aqui dessa maneira seca e eu vou desligar na cara de vocês. Boa noite. Boa noite. Juninho, e aí? Diz aí. Você tem 5 minutos pra falar sobre Chaves, porque eu sei que você queria estar participando desse programa. É, fala aí quão foi importante esse Chaves e sobre a morte do Roberto Gomes Bolanho. Pode falar. Ó, primeiramente, eu queria mandar você a merda por estar chamando só agora, né? Seu pedaço de estrume. Ah, cara, desculpa, tá? Mas... Desculpa, um tapa na sua orelha. Então, mano... Chaves, acho que não só pra mim, como pra todo mundo de duas ou três gerações, ou até quatro, sim. É uma coisa importante, né, meu? É uma coisa que ajudou a formar caráter, é uma coisa que deu exemplo de vida, que ensina a importância da amizade, diferente de você, que deixa os outros pra última hora, né? Pra poder ter. Cara, olha o tempo, continua aí. Pra... Tempo na sua cara. Aí depois, eu falei, ah, vai me chamar pro podcast? Aí de última hora vai falar, ah, você tem aí uns 5 minutos pra falar. Aí começar a falar assim, não, era melhor a gente ter ver o filme do Pelé e deixar eu falando sozinho, né? Mas deixa você. Cara, eu acho que, se eu não me engano, teve uma votação mundialmente aí falando dos maior influência no humor, na comédia mundial, que é o Roberto Gomes Bolanho, o Chaplin em primeiro lugar, Roberto Gomes Bolanho em segundo e o Mr. Bean em terceiro, né? Bem, uma posição bem assim, né? Boa, o Roberto Gomes Bolanho, né, em segundo. Ah, e perdendo só pro gênio do Chaplin, né? Porque... Todo mundo foi influenciado por ele, todo mundo. É, todo mundo foi influenciado por Chaplin. É, e olha que ele nem falava, nem nada, né? O filme falado dele. Cinema mudo e usando gesticulação pra poder fazer humor, isso que é foda. Se você ver Monty Python, é exemplo máximo, é referência totalmente do Chaplin também. Não, Monty Python, tem o Gordo e o Magro, os Três Patetas. Sim, o próprio Mr. Bean também. Mr. Bean? O Roberto Gomes Bolanhos também, ele deixa bem claro a influência do Chaplin nas coisas dele. É, tem episódio lá da mansão do Chapolin, aparece ele fazendo homenagem ao Chaplin, você já viu? Sim, não, lógico, eu já vi, né, cara? Então... Eu tenho mais episódio em casa do que o Silvio Santos pôs no SBT lá. É, mas mentira, velho, mentira, você não tem não. O cartoon tem mais do que o SBT também. É, mas vê pelo lado bom, pelo menos eles não deixam pra chamar os outros por última hora, né? Pô, Zé, faz isso comigo não, cara. Eu não tenho nada a dizer agora, tá? Vou tomar um argumento melhor no próximo programa, tá bom? Pode continuar. Você ia falar. Por quê? Próximo programa você vai me deixar por último também, né? Ó, aqui eu vou aí, ó. Mas falando sério, meu, eu tenho 20 anos nas costas. sou um cara ruim pra qualquer tipo de sentimento, mano. E não consegui segurar a lágrima quando Roberto Gomes Bolanhos morreu, sabe? Sim. Tipo, por mais que ele estivesse fora dos palcos ou de qualquer coisa há muito tempo e estivesse doente e tal, mas a influência que ele deixa, sabe? Porque hoje em dia você vê o mundo indo de mal a pior. E não existe hoje, não tem bons comediantes ou boas pessoas aparecendo como tinha antigamente. E os que tinha vivo, como Roberto Gomes Bolanhos, que deu um exemplo bom pro mundo todo, ele se foi, cara. Isso é uma coisa triste, é uma perca muito grande pro mundo, uma perda muito grande pro mundo. Por isso que todo mundo sentiu, sabe? Eu vi lá o velório dele lá no Estádio Azteca, né? Nossa, mano. A transmissão do SBT foi lamentável, não foi? Não, foi lamentável a tradução, né? Nossa, a tradução, cara, que tradução merda, né? Ele não traduzia nada, e quando eles falavam os bordões, mesmo que em espanhol, cara, não necessita de tradução. E agora quem vai poder me defender? El Chapulín Colorado! Não contava com minha astúcia! Ninguém contava com a minha astúcia! Todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é, uma criança sabe, se você vê eles falando. El Chavo del Ocho. Chavo del Ocho, Chavo. E eles traduziram meio bosta. Eu acho que o SBT ficou devendo muito nisso daí. É, assim como fica devendo passar bons episódios, cara. E quando se trata de Chaves, eu acho que eu vou deixar uma coisa meio assim pra falar. Todo mundo fala que um dos melhores episódios do Chaves é o de Acapulco, né? É assim, é o mais referenciado, né? Mas tem muitos melhores do que esse. Não, sim. Eu vou deixar um aqui, um parecer, cara. Acho que um dos melhores episódios que tem, passa pouco no SBT... É o episódio dos espíritos zombeteiros. Porra, esse é foda. Mas esse tem duas versões, né? Sim, não, mas eu gosto daquele do original, né? Depois eles meio que... Ah, o primeirão. Sim, o primeirão. Porque eles meio que deram uma censurada também. Eu não sei se o SBT segura isso por causa do nome, por causa de questão religiosa e tal, e não passa. Mas é um episódio genial, cara. É um episódio muito bom. Quero dizer que eu... Francamente, não acredito nisso, dona Clotilde. Isso mesmo, uma amiga minha me disse. E não imagina o que ela fez quando viu um fantasma. E o que fez? Ela morreu de susto. De modo que o melhor é aceitar isto como a coisa mais natural do mundo. Seres do outro mundo. Quero saber se há aqui algum morto. E o Roberto Gomes Bolanhos, ele é um gênio, cara, porque ele conseguiu pegar de tudo que existe no mundo, das piores desgraças, mano, a fome, o fato de ser órfão, tudo isso daí, sabe? Um professor que fuma na escola e paquera mãe de aluno, um cara relativamente vagabundo e tal, e, meu, tudo ele pegou, fez disso tudo uma grande piada, e fez disso tudo um grande exemplo pro mundo, cara. Todos os personagens têm esses podres, mas o legal do Roberto Gomes Bolanhos é que ele mostra o lado bom de cada um, entendeu? É, não, isso é. E eu vou falar a verdade pra você. O Roberto Gomes Bolanhos, o cara é um gênio. Ele faz um personagem, e ele escreveu vários personagens que são completamente burro, mas na estupidez deles, a estupidez de cada personagem, ela desafia a nossa inteligência. Porque no maior momento de burrice deles, é uma coisa genial. Sabe, eu não tenho que falar, pra mim a melhor série que existe, que já existiu e que vai existir. Tem outras que chegam próximo, mas é claro, foram influenciados por eles também. Desde os personagens principais, aos personagens que pouco apareceram, quanto aos dubladores, meu, eu não tenho o que reclamar de Chaves. Assim, antes de me dar outra cadeirada falando que eu não chamei você pelo episódio... É, você já não me chama. Você já me deixa por último pra chamar no episódio, ainda quer ficar falando. eu vou falar uma coisa pra vocês. Posso ter um espacinho aqui pra fazer um jabá de um projeto que a gente vai lançar aí na internet? Pode. Então, a gente tá chegando aí com um projeto, eu com alguns amigos. A gente vai pegar o certificado de dublê. Sim. Agora dia 1º. Uhum. E logo em seguida, a gente vai lançar aí um projeto na internet falando sobre, a gente vai atuar, falar e talvez até ensinar coisas sobre artes marciais. Tanto daquele jeito hollywoodiano, sabe? Aquela coisa bem focada a filme. Uhum. Quanto pras coisas mais idiotas, só pro pessoal se divertir mesmo. Mas, e uma coisa que a gente queria, que eu queria falar aí, se deu, você tava falando e meio que deu uma ideia, a gente vai fazer live action também. E uma das que a gente vai fazer é justamente, pediram pra que eu fizesse. Eu ainda acho que eu não tenho nada a ver, cê, cara. Você é assim, você é assim. Você é o Luke, você é assim. Você, não, mano. Você é o Luke. É o Van Damme, é o Luke. Não, então eu pedi pros dois, pra eu fazer uma, refazer uma cena do Grande Dragão Branco e pra fazer uma cena do Luke. Só que o do Luke a gente vai fazer uma cena de um quadro que vai chamar alguma coisa próxima à Hora do Duelo. Uhum. Uma... Só que o que que acontece? O primeiro, por exemplo, vai ser o Silvio Santos contra o Mickey. Uns bagulho assim, porra, sabe? Mas é aquelas batalhas épicas, assim, tipo... Figuras contra você... figuras estranhas. Isso, mas vai ser a gente fantasiado e tal. Boa, é boa. E pediram pra eu fazer três personagens, cara. O Johnny Cage. Johnny Cage baseado no Van Damme. Pediram pra eu fazer o Van Damme. E pediram pra eu... Ah, não. Tem mais uma também. Pediram pra eu fazer o Luke. Você citou agora do Star Wars. Então a gente vai dar uma vai se atentar a fazer um episódio bom com isso. E pediram pra eu fazer também um do Hobbit, cara, né? Piada com tamanho, com meu pé. Mas além de tudo, eu gosto desses quatro temas. Então o projeto fui eu que criei mesmo. Então vamos pra cima. E tá convidado aí, todo mundo tá participando do podcast. Que se quiser também participar do projeto aí com a gente, eu fico imensamente grato, ô Zé. Apesar de você ter deixado por a última hora, né? Com certeza. Pra me chamar, você tá de pau, né? Apesar de você ter deixado pra última hora aí pra me chamar, se vocês quiserem participar, cara, do projeto aí. Também, logo, tô entrando com um projeto aí na internet aí também, com negócio de dublagem. Se tudo der certo, vou fazer um curso aí com o Herbert Richards Jr. Porra, fiquei sabendo, cara. Boa sorte, hein? Tomara que você consiga. Então, cara, Eu espero, sei lá, com a minha crença, eu espero em Deus. Se vocês não acreditam, eu espero no destino, alguma coisa assim. Eu quero fazer esse negócio. E fazendo isso também, eu entro com dublagem de jogos também, pra tanto de zoeira quanto sério, pra internet. E aí, eu sei o quanto vocês gostam aí de jogos e essas coisas. O pessoal do podcast, tá todo mundo convidado a participar com a gente aí também, tá bom? Beleza. Qualquer coisa, ó, caso não der certo o dublê, você pode tentar ser dublagem, ou vice-versa, porque se você falar assim pro... Então... É a mesma coisa. Eu vou fazer os dois, eu pretendo fazer os dois. Você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com dublagem. Ah, ele é dublê. Tipo, confundindo. Não, então, mas eu quero fazer os dois, entendeu? Então, tipo, é muitos anos de arte marcial. Com esse certificado de dublê que pega o dia primeiro, e fazendo um curso de dublagem, então vai tudo de uma vez. Aí, ó, é. Prodígio. Aí, ó. Pra quem não sabe, o Juninho tem o tamanho de um hobbit, tá? Só pra deixar claro. Meu nome é Hobbit, aí já ouve a piada aí, né? Já vira... Nossa, tem uma história muito meu pai mesmo com o Pedro, mano. Meu pai esses dias mesmo tava me chamando de Hobbit Júnior. Então, já tá uma boa coisa. Ah, mas tá aí também, uma outra influência que o Roberto Gomes Bolanes tem também sobre minha vida falando. Porque o cara, ele foi... pugilista amador, foi jogador de futebol amador, foi isso daqui, foi aquilo, era formado em, se não me engano, negócio de eletricista. O cara foi desenhista, coisa... o cara é meio que caricato. O cara foi desenhista, era roteirista, foi ator e tal. Ah, o cara era um gênio. Era uma cara, época não tem... que você tinha que fazer, era ser multiuso ou você ser mais um peão, entende? O Roberto Gomes Bolanho mostrou que foi multiuso e subiu mais ainda, alavancou. Ele começou como um peão e se tornou o gênio que é hoje, cara. Então, eu sinceramente, eu já agradeço você. Sim. Por esse espaço aqui de participar, apesar da zoeira, de você ter deixado por último. É, né? Mas olha lá do bom, passou de 5 minutos, né? Algo de bom? Tudo bem, né? Você, além de tudo, ficou falando mais que eu. Tá então... bom, peraí, vou deixar aqui, já volto. Pode falar, espaço do Juninho. Não, então, mas ó, eu agradeço você, Zé. Sim. Por ter liberado espaço aí, ter lembrado da gente, de tá falando aí. É mesmo que lembrou por última hora, né, mas... eu também agradeço o pessoal aí do projeto todo, né, do Áudio Guiado. Sim. Agradecer a todo mundo, apesar de eu só conhecer você pessoalmente, mas agradeço todo mundo aí de coração. O convite tá feito, mas eu acho que nesse podcast eu quero deixar um agradecimento especial ao Roberto Gomes Bolanhos, mais que ele já foi, né, já não tá entre nós, é, deixar um tributo aí pra ele, pra, não só pra ele, mas pra todos os que fizeram trabalho com ele, pra família e tal, que, cara, é uma coisa importante demais pro mundo. Eu espero e quero acreditar que daqui pra frente vai aparecer mais gente influenciada por ele pra tentar fazer um trabalho tão bem quanto ele fez, pra dar um exemplo tão bom quanto ele fez, tanto pra as crianças quanto pros mais velhos também. Muito obrigado por ter participado aqui desse espaço que você tá participando. Mas assim, isso é um desgraçado. Sacana. Ó, muito obrigado, ó, Juninho aí participando aqui do áudio guiado. É, logo, logo vai aparecer mais outro episódio, não no espaço curto assim desse jeito, mas... Mas caso tiver algum episódio assim... Assim, porque o áudio guiado sempre vai mudar. Não vai ser eu também com você host sempre. A ideia é essa. É todo mundo ajudando, cooperando, criar novos episódios, entende? Quem sabe no futuro você pode ser até o host, assim, em um episódio. Isso que eu tô esperando, aí... assim, do áudio guiado. Ah, eu já agradeço aí a consideração aí desde sempre. A gente tem um projeto aí, eu e você, né, Zé? Só pra jogar aqui no fim, que eu não esqueci disso não, hein, safado. A gente tem um projeto aqui, eu não vou entrar em detalhes. Fica aí, eu não vou entrar em detalhes. Mas tem um projeto que eu acho que o nome vai levar o nome... Acho que o projeto, o curta-metragem que a gente quer fazer, vai levar o nome de Apocalipse e Ritmo de Festa. E Ritmo de Festa. Porra, vai ser épico. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. É, você sabe. Juninho, encerra essa transmissão no estilo Silvio Santos. Vai. Pra vocês. Muito obrigado a vocês todos por participarem aqui, por ouvirem ou por qualquer coisa. Eu fico muito feliz de ter colocado na TV brasileira o Chaves, o Chapolin, o Patrulha das Crianças e o Caso de Família. Mas vocês sabem que eu não boto em nada no SBT, né? Quem manda, eu dei uma censurada aqui pra falar, né? Mas eu já falei do SBT, então foda-se. Eu sei que quem manda é no SBT, a Iris. É a Iris, eu não mando em nada. Então, um grande abraço aí a todos vocês. Acompanhem sempre o áudio guiado. Áudio guiado, SBT guiado, eu não sei, mas você sabe, talvez o Rock saiba. Mas um grande abraço a todos vocês e vamos terminar isso em ritmo de festa. Vai, oi, muito obrigado por ter ouvido o áudio guiado. Ah, oi. E até o próximo episódio. Aí vai, até o próximo episódio.